Caçador 1, responda. Aqui é o Super Tape, Abra Cadabra 288. Eu estou no Solta Voz. É a geração da voz. São Paulino solta a voz. Corintiano solta a voz. Abra Cadabra, tá ligado, é a margem. O interior paulista, fazendo parte da jogada. Chegando na humildade, garantindo o proceder. De Ribeirão para o mundo, hipnotizando você. Só se não gostar, só se não quiser. O verdadeiro som de drão, estou longe dos gambé. ADR na fita, lado a lado uma locada. Uma sessão de rima na panela dos canais. Abra Cadabra é o selo, CDI prossegue o texto. Daquele jeito, chegando representando. Código de ideias e a maloca vem somando. Mano Ilha, colando sem deixar a falha. Simeone na fita e a rapa contra-ataca. Se liga, sangue bom, o tema é revolução. Interior paulista, RP, tá firmão. Tô saindo fora, quem tá colando é a nação. Preso neste mundo inexplicável, eu sou apenas mais um. Mandando meu recado, trincando com a quadrilha. O rap é minha trilha, pra soltar a voz, curtir de boa a vida. B-boy, grafiteiro, cola aí em peso. No movimento é nós, nação no bombardeio. No chique, no feio, é nós o tempo inteiro. Nação black, direto de Ribeirão Preto. Direto do gueto, colando na banca, pra representar a periferia. A nossa voz está no ar, poder pro povo pobre, sempre assim tem que ser. Rimando a real, responsa e atitude no proceder. Se nos jogar uma pedra, vamos responder com rajada. Hip hop autêntico puro, som da rapaziada. De quebrada, Abra Cadabra, organização que mão no som. Nessa função pode ter sua cola, sangue bom. E nos manos solta a voz. E a gira solta a voz. São Paulino solta a voz. Corintiano solta a voz. Eu vou chegando, tomando a cena de assalto, meus inimigos. Põe as mãos pro alto, eu tô na fita, vai ver a resposta. Poder da rima é o nome, eu tô de volta. Me apresento, eu sou o negro do. Se não acredita no que falo, vai tomar. Cuidado com o sistema, cuidado com a polícia, cuidado com os pilantras, também com as vadias. Bomba, Hiroshima, explodindo mais um fulano. Atitude ele nunca teve, provou que não é mano. Subiu no palco, se queimou e pôs culpa no som. Xerox de MC, seu tremendo vacilão. Se eu fosse você, aposentava, parava com tudo. Sua rima já tá mais velha que a primeira copa do mundo. Maloque potencial negro é puro rap nacional. Não tirou pode sem chance, vai é, passa mal. Chegou, agora segura a pilantra. É um, dois, ladrão, eu te pôr na corda bamba. Não é com faz, tremer, meu peso, liga o seguro, cuzão. Que a quadrilha vem aí, sua reflexão. Ô, moral, tá embaixo, na quebrada, empresário, caralho. Assunto aqui é correria, só irmão lado a lado. Abra Cadabra, quadrilha é SBC. WR na moral pra você. Aqui na picape, no truque eu sou o Zap. Essa linha ressalta o meu contra-ataque. O CD, o vinil já invadiu a sua loja. Tá igual o ABC que você aprende lá na escola. O segundo plano já está na jogada. Tu vai ver filme sem forma de granada. Aqui é Robson da BR, W novo talento. IRM traduzindo ritmo do movimento. Sou o tormento, estou no movimento. Cheguei pro debate, o nosso som na sua casa invade. Você treme, treme, como se levasse um coro dos PMs. Haha, sinfonia periférica, não vou deixar passar. Vocês estão mais queimados que a tiazinha do H. Por falar em tiazinha, suas letras me lembram a historinha do sítio do pica-pau amarelo. Eu me descabelo. Somos passageiros do voo hip hop, WP, Nego Lê, Isaac Beck GP. Mano Billy na segunda e o mapa de filha da puta. Pra pesar a sua, pronto pra se jogar. Mantenha a sua direita, maluco, pra gente não te atropelar. Pare, olhe, escute quem vem. Nino X, é você, vem que vem. Não tem pá e nem pum, Nino X, eu sou mais um. Projeto da organização, Abra Cadabra, tum tum pá. Vê se me pega oposição. A quadrilha é muita treta, é versão, é de drão. Liga a NASA que a explosão vem de RP, RDAP de Jay-Z. Pela porra, reforça a fita, a letra é no QA. Passou uma pra brincar, e aí Chacal segue a rima. Lá na grade, compadre, que agora é com nós. Aqui é o Chacal, mais um que solta a voz. Represento o TCD, que também tá na jogada. Te apresento minha família, Abra Cadabra. Nós chegamos pra ficar, assumir. Agora que demos início, jamais iremos parar. E se você se assustou e ficou com medo, fique a pampa, porque é só o começo. A banca tá em forma, a correria nunca para. Mano, Léo Zanza, DJ Frank e Bazaka. Nos viramos do avesso pra você se liga. Que o rap arrima os expressos, males espanta. Então deixe meus versos invadindo seus ouvidos. Atitude, inteligência são motivos pra continuar minha rajada musical. Microfone engatilhado, pontaria. Meus dedos solta a voz.